Rádio TV Mundo Novo. Vocês acabam de escutar Distante, que é a primeira faixa do primeiro álbum da pessoa que vai conversar com a gente aqui hoje. Era ele que estava por trás das palavras, das vozes, do violão, da bateria, do piano, do arranjo e da composição que acabamos de escutar. E além de todas essas sonoridades, ele é um querido amigo meu. Hoje, na 11ª edição do Feito Música, a gente vai conversar com Chico Bernardes. Chico, você está aí com a gente? Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, pessoal. Sintonizado aí na rádio. Opa, antes de tudo, Chico, queria agradecer muito sua presença aqui no Feito Música. Valeu por vir conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Porra, prazer meu estar aqui. Só emoções. Vocês são muito queridos, todo mundo, toda a galera do Condô. E é muito massa poder estar aqui, papear um pouco nesse momento, assim, que se a gente está trancado por aí, vamos papear, conversar um pouquinho. Total. Bom, Chico, acho que eu queria começar te perguntando como começam suas experiências com composição. Cara, eu comecei a compor... Eu comecei a tocar violão em 2015. Na verdade, eu fiz aula de guitarra em 2015 com o João Sampaio, dos Amanticidas. Colega aí de vocês também, que eu sei. E aí eu comecei a tocar violão também um pouco e... Comecei a brisar mais no violão, comecei a meio puxar para outras coisas. Aí depois eu acabei parando de fazer aula com o João, fui fazer aula em outro lugar, numa escola de música. E estudando guitarra ainda. E meio tocando, assim, alternando guitarra, violão. Assim, tirava músicas que eu gostava, mas curtia, assim, pegar os acordes que eu tinha acabado de aprender e ir juntando, fazendo coisas, assim. E comecei a buscar também outras afinações de violão já ali. Que é uma coisa que eu uso muito hoje, de mudar a afinação do violão e explorar a sonoridade que isso traz, assim. Então eu ia muito brincando, descobrindo em afinações diferentes, mesmo que eu não tivesse ali tanta técnica, assim, tipo, não tinha estudado tanto tempo. E a partir disso fui fazendo, assim, junções de acordes que eu gostava e em 2016, mais ou menos, comecei a botar letras em cima, assim. Foi meio bem quando eu tava no colégio, tocava num saraus no recreio, assim. E aí tocava sozinho, todo mundo me olhando no pátio, era uma coisa meio esquisita, assim. E eu que, tipo, meio sabia tocar violão, meio que sabia cantar, mas meio que não fazia ideia do que eu tava fazendo ali. Mas eu fiz e eu gostei, as pessoas gostaram, eu falei, tipo, cara, isso é interessante, assim. E fui aprimorando, desenvolvendo a coisa. Então acho que começou ali meio em 2016, assim, o trajeto da composição pra mim. Que massa. E aí, como que... Hoje em dia, né, e há um tempo já, como que ele foi se consolidando esse processo? Como que você... Conta um pouco pra gente sobre como é o seu processo de composição. Acho que em 2016 mesmo, eu gravei umas sessions com umas amigas minhas. A Zoé Reis, que foi quem tirou... Zoé Passos, foi quem tirou a foto da minha capa do disco. E a Helena Zilberstein, que... A Helena tava? Helena tava. Eu tava tentando lembrar que tinha um terceiro elemento. Mas a Helena Zilberstein, que fez a capa do EP de uma banda chamada Fernê, que acho que o senhor conhece, né, Max? Opa, eu acho que talvez a gente até seja colegas de trabalho nessa banda. Seria uma coincidência muito louca. E aí elas duas, junto com a Marina Gandur, resolveram gravar umas sessions, assim, fazer meio sessões de amigos tocando músicas deles, assim. E aí eu fui meio que primeiro... Massa. A fazer esse teste, sim. E o Gui Jesus Toledo, que é dono do Estúdio Canoa, sócio do selo Risco, ele assistiu a sessions e falou, pô, suas músicas estão massa, hein? Tipo, tinha duas músicas lá. Ele falou, ah, bora gravar mais pra frente. Quando você juntar mais algumas, a gente pode pensar em gravar um EP. E, bom, o Gui, pô, selo Risco, já conheço o pessoal faz bastante tempo, assim. Meu irmão, né, o Tim Bernardes, o Terno era do Risco um tempo, meu irmão também lançou pelo Risco. E aí eu já conhecia meio o pessoal, mas eu era meio aquele caçula pequenininho, ficava vendo de longe, assim, as coisas, nem sabia direito se eu ia ser músico ou não, só tava pensando nessa ideia. E aí um belo dia eu fui conversar com o Gui sobre esse EP, eu já tinha umas 5 músicas, e aí a gente papeou sobre gravar mesmo, pra valer. Mas aí naquelas coisas de correria do dia a dia, assim, tipo, morreu esse assunto por um tempo. E aí quando a gente voltou, retomou o assunto, eu falei, bom, agora eu tenho um disco, tenho 10 músicas pra gente gravar. E aí já foi esse salto de um EP para um disco. Então, acho que foi num período de um ano ali, de 2017, 2018, que eu tinha entrado na faculdade de música e tava ali, comecei a aprender coisas novas, comecei a compor, escolhi uma placa de áudio, comecei a gravar umas demos horríveis aqui em casa, assim. E fui tentando chegar em coisas que eu gostava, assim. E aí a ideia, quando eu fui pro estúdio, foi de recriar essas demos que eu tinha numa qualidade de áudio boa, assim. Então, em termos de método de composição que você me perguntou, eu acho que tem muitos, assim. Acho que das músicas que são mais de peito aberto, assim, mais sentimentais, acho que foram momentos que eu tava ali com algum incômodo, alguma coisa que eu precisava expressar de alguma forma. Eu tava no meu quarto sozinho e comecei a tocar e comecei a cantar, comecei a escrever no caderninho. E isso é uma das formas. Outra forma é, tipo, tinha uma música que eu já começava a imaginar, assim, tipo, porra, essa música podia ter uma linha de batera aqui e tal, podia ter baixo. E eu tenho essa pira que eu gosto muito de tocar todos os instrumentos, assim, gravando um em cima do outro. Que é uma coisa que herdei muito, acho que, principalmente Kevin Parker do Tame Impala e Mac DeMarco, assim, né, as nossas refs da nossa faixa etária hipster, muito boas do indie. Então, achava muito massa que eles gravavam no quarto, porra, foda-se, só vou entrar aqui, ligar o mic e juntar esses canais, assim. Então, tem esse método criativo de, tipo, ir fazendo o arranjo, sobrepondo camadas durante a gravação, assim. E aí, de repente, a letra, tipo, muitas vezes veio antes ou veio depois de fazer isso, assim. Tipo, às vezes você faz o arranjo da coisa, já tem um tamanho, aí você pensa, tipo, cara, isso aqui merece uma letra mais mirabolante, assim. Mas às vezes você já tem a letra e fala, tipo, ah, essa canção vai ter esse arranjo e tal, eu vou construir. Então tem muitos métodos, acho, de composição, assim. Tipo, às vezes, sei lá, saiu uma brisa no violão e aí dessa brisa botei uma letra, ou tinha uma letra que eu tentei fazer algo musical, assim. São várias possibilidades. Sim, entendi. Eu acho curioso você falar, pra mim faz todo sentido, porque o que chega pra mim muito forte das suas letras e da sonoridade do seu primeiro álbum também, é justamente essa coisa bem própria do quarto, né? Uma coisa mais introspectiva e reflexiva. E aí queria te perguntar, né, te pedir para falar um pouco mais sobre esse estopim das suas letras, desses momentos que vem de uma introspecção e de questões interiores, e como é que você se apropria disso e estrutura isso em uma letra que vai comunicar, né, e vai se juntar. E aproveitando também, queria te pedir para falar sobre esse encontro do seu violão com as suas letras, os dois tão característicos, e como que eles vão se trançando durante esses momentos de criação dentro do seu quarto. Cara, essa pergunta ela é tenebrosa, assim, porque é difícil, assim, é uma coisa que vai num lance meio de intuição, assim, de às vezes eu ver que eu consigo, assim, emocionalmente reconhecer momentos em que eu tô mais fragilizado e eu sinto que eu preciso expor alguma coisa, assim, tipo, escrever algo sobre. Mas às vezes, tipo, eu tô nesse momento que eu sinto que, assim, é o momento perfeito, assim, o pãozinho acabou de sair do forno, sabe? Aquela coisa, tipo, bora jantar. Mas às vezes eu tento escrever e eu não sai nada, assim. Tipo, às vezes é só, tipo, tava tocando um violão aqui, sei lá, tem prova amanhã, tem várias coisas pra fazer, e tava tocando violão aqui e já, opa, gostei disso aqui. Escrevo uma letra, tipo, ah, isso aqui interessante, assim. Aí gravo no voice memos do celular, e aí ouço no dia seguinte, vejo se fez sentido ou não. Muitas ideias que tem no meu voice memos, eu olho hoje em dia e falo, cara, que aconteceu aqui, assim. Que é isso, é muito também da tentativa e erro, e de ter uma intuição de, tipo, cara, acho que essa rolou legal, acho que essa ideia dá pra ir pra frente. E às vezes de ver, não, isso aqui foi uma chapação de terça-feira, às 4 da manhã, que eu não sei o que aconteceu. Então, acho que, tipo, a junção da letra com o violão, acho que acaba puxando mais de, tipo, chegar em algo com o violão primeiro, que é uma sonoridade que eu acho legal, assim, e aí, a partir disso, tentar buscar nas harmonias, e às vezes, tipo, uma linha de baixo ou algo mais melódico dentro dos dedilhados que eu vou procurando, de somar essa melodia de voz com com essas progressões no violão, assim. Então, eu fico tentando fazer os dois dialogarem de alguma forma, assim. E aí, tipo, fazer essa cama, assim, essa atmosfera pra história que eu vou colocar na letra, assim. Então é meio... é meio buscar tudo meio junto, assim, encaixando as coisas, assim. Que massa. Nossa, demais. E acho que queria te perguntar sobre isso também, aproveitando que você falou das sonoridades do violão. E também, antes mesmo, você comentou, assim, especificamente sobre as afinações alternativas. E isso era um assunto que eu tava querendo muito conversar com você aqui no Feito Música, que é muito interessante, e para além dele ser interessante, ele é extremamente marcante nas suas composições, né? E recorrente na sua prática como violonista e compositor. Então eu queria que primeiro você falasse um pouco, para eventualmente, se tem alguém nos ouvindo que não sabe o que são afinações alternativas, esclarecesse um pouco isso e aí contasse sobre essa sua pesquisa e como que ela acontece junto com a criação, sabe? Como um estimula o outro, a pesquisa e a composição. Sim. Cara, como eu posso explicar isso em breves palavras, assim? A afinação alternativa, tipo, bom, você tem o violão, as 6 cordas do violão, e pela tensão de cada uma você vai afinar nas notas da afinação que é mais comum. Que, tipo, não vou entrar em, tipo, o mi, o lá, o ré, tipo, não vou entrar nessa parte, mas... a afinação mais comum, a afinação que você vai usar para tirar uma música no Cifra Club, a afinação que, tipo, você vai aprender em qualquer lugar, é standard tuning. E, tipo, é isso. Então, você tem uma standard tuning e você tem 6 cordas com 6 notas ali. E você pode apertar essa corda ou você pode soltar essa corda. A partir disso, você chega em outras notas para cada uma das cordas. E isso, assim, conforme eu fui estudando violão, tipo... foi de ir entendendo, pegar coisas que eu aprendi na afinação normal e levar comigo como bagagem pra mexer numa afinação diferente, assim. Porque quando você muda a afinação, é como se você mudasse uma combinação, assim, um código. Então, todo o braço do violão, ele vai ter um outro desenho. As notas vão ter relações e intervalos diferentes. E você tem que buscar ali, tipo... buscar ali como você vai formar os acordes de novo, assim. E aí você pode chegar em sonoridades com as cordas soltas, diferentes, assim. Tem afinações alternativas que elas, assim, quando você toca todas as cordas sem segurar com a mão esquerda, já é um acorde aberto, assim. E, sei lá, gosto muito da Joni Mitchell, que faz uso de umas afinações abertas. Gosto muito do Nick Drake, tô fazendo TCC sobre eles. Então já coloco aqui, tava contando um pouquinho pro Max. E... pessoal contemporâneo também, tem o pessoal do Grizzly Bear, o Daniel Rosen, Fleet Foxes, galera também usa muito. Duncan Brown, que é um cara que eu gosto muito dos anos 70, tem umas belíssimas afinações, no violão de nylon, muito bonitas. Então é assim, você mudar a afinação do violão, te impulsiona uma nova linguagem que você pode ter do instrumento, e aquilo vai te dar uma sonoridade diferente, que é tão boa, é boa tanto pro músico, compositor, explorar aquele campo, aquele universo, como para quem ouve, ouvir uma coisa que é um pouco diferente do que já aparece, assim. Muitas vezes você nem sabe dizer, tipo, que afinação é essa, ou nem vai perceber que é uma afinação diferente, mas acaba pintando algo de sonoridade que eu acho muito interessante, assim. Independente de conhecer o assunto ou não, tipo, acho que enriquece o violão de maneiras diferentes, interessantes, que você pode explorar de maneira intuitiva, assim. Sim, não, com certeza, é um processo bem curioso de alteração do próprio instrumento, né, porque você não tem, assim, exatamente uma mudança timbrística, mas você muda, dependendo da afinação, você tem uma mudança de cor no timbre, então é bem curioso. Sim. Isso. E aí eu queria... o Nick Drake... Não, diga, por favor. Não, eu ia falar que o Nick Drake é interessante que ele faz uma coisa que ele abaixa muito a afinação das cordas, então ele deixa elas bem soltas. Então dá esse caráter mais grave pro som, assim. Então é bem curioso esse lance do timbre, assim. Sim, nessa toada tem também a Sybil Bayer, né, que tem essa sonoridade de violão. Total. Bem grave, e que no caso dela... é muito interessante porque contrasta com a voz dela, que é mais cristalina, né? E mais límpida, assim, é bem interessante. Mas eu queria te perguntar, Chico, agora que a gente está, né, indo por esse caminho dos seus processos de composição e agora passando pelas afinações alternativas, queria te perguntar sobre uma música específica que eu acho fenomenal, que é o Sem Palavras, que tem uma afinação alternativa e queria propor para você, se você topar, de contar um pouco sobre o processo específico dessa música para quem está nos ouvindo, enfim, conseguir acompanhar esse processo se tratando de uma música específica, né? Mas acho que para falar desse assunto é uma boa música, assim, que o disco ele tem 10 músicas e umas 5 afinações, assim. Uma coisa bem ingrata na hora de tocar no palco é ter que mudar a afinação toda vez, assim. Mas essa música específica tem uma afinação que, assim, as outras afinações que eu usei, eu tirei elas de algum lugar. Eu já tinha ouvido pessoas que tinham, artistas que tinham usado elas, assim. E essa afinação do Sem Palavras foi uma afinação que eu tava mudando de uma afinação pra outra e por algum motivo eu parei meio no meio e cheguei numa afinação híbrida e aí eu tava, sei lá, eu deixei o violão meio de canto, quando eu peguei tava nela e aí eu falei, tipo, nossa, que é isso aqui que eu larguei aqui na minha cama? E eu gostei muito, assim. E foi meio, foi desses dias, assim, que desce o santo, assim, e a música composta de uma vez, assim. Então eu peguei, comecei a fazer o dedilhado e cheguei numa linha de baixo ali que eu senti que já era a melodia da música. Então é uma música que tem muito grudada, assim, essa melodia de voz com o caminho dos baixos, assim. E é isso, foi uma dessas épocas que eu tava ali meio com o peito aberto, meio no calor do romance, do desromance, meio confuso em contar pra essa pessoa sobre o que eu sentia ou não, e daquelas coisas que a gente resolve guardar pra gente que vão quase implodindo, que ou bem explode ou implode. Então acho que nessa música foi uma explosão, assim, pra eu não deixar aquilo dentro de mim, assim, tipo, saiu, assim. Então foi uma manifestação muito sincera, acho que das minhas músicas mais sinceras, de algo realmente muito pessoal, que em um primeiro momento me parecia algo muito, justamente, muito pessoal pra se expor. Mas hoje eu fico muito feliz de ter chegado em uma canção com tanta sensibilidade, assim. Acho que é das minhas favoritas nesse sentido sensível, assim. Sim. Bom, vamos escutar, então, Sem Palavras, para quem está nos ouvindo e ainda não conhece, conseguir escutar um pouco do que o Chico contou agora de processos de composição. Bora ouvir. O amor antes de acontecer. Muito bom, essa foi Sem Palavras, que é a 8ª faixa do primeiro disco de Chico Bernardes. E Chico, bom, agora aproveitando que a gente ouviu essa faixa, eu queria conversar um pouco com você sobre a gravação desse disco, sobre todo esse processo enorme e multifacetado que é a gravação de um disco, né? Que você já contou um pouco do início do processo, né? Das composições, do encontro com Jesus. E agora queria conversar com você e pedir para você contar um pouco sobre a entrada no estúdio, como é que foi. E também a pré-entrada, né? Esse momento de pensar como que essas músicas vão se transformar nesse momento de registro. Cara, foi bem interessante assim, de pensar que eu tava indo ali sozinho pro estúdio e ia ficar eu e o Gui lá, né? Porque a ideia era isso, a ideia foi eu tocar todos os instrumentos que tinham ali dentro desse disco. Então, um mês antes, acho que foi em 2018, isso, em julho, eu tava no Uruguai, fui viajar pro Uruguai com a família, foi muito, muito legal, assim. Pô, foi muito massa e eu tava com um caderninho ali de bordo, onde eu fui anotando, assim, pra cada música, quais instrumentos eu queria colocar nessas músicas. Então, tipo, e qual guitarra eu vou usar, qual violão eu vou usar em cada uma das faixas. Já pensando, tipo, ah, vou pegar esse violão emprestado com meu amigo, assim. Então, teve o Gabriel Buchmann, grande Bibs, salve pro Bibs, que tava até tocando baixo comigo nos shows que eu fiz com banda desse disco, que era ele no baixo, e o Theo Secato, que tem o Bom Demais aqui na rádio, na bateria. E aí eu falei com o Bibs, tipo, pô, cara, você me emprestaria aquele seu violão de 1960, aquele Martin da época do Bob Dylan? Ele falou, ah, pra você eu empresto. Para as outras pessoas não, mas pra você eu empresto. Então, alguns instrumentos que eu peguei emprestado, peguei uma batera com o Biel Basile, do Terno, e do Maurício Pereira, do Gran Bazar, grande batera. E peguei uns chocalhos com ele, percussões. Peguei o que eu tinha aqui em casa também, meus violões, guitarra. E fui entuchando tudo, assim, um dia antes de ir pro estúdio, lotei o carro, cheguei lá de manhãzinha, esvaziei o carro lá dentro para as coisas ficarem lá um mês, assim. Então foi assim, uma jornada de trabalho, né, vamos falar assim, de mais ou menos umas 3 semanas de gravação, 1 semana de mix. Chegava lá no estúdio Canoa às 10 da manhã, saía umas 8 da noite, assim, todo dia. Caramba. E aí pausas no final de semana. Então era bem assim, já chegava com um cronograma, pensando, ah, hoje eu vou gravar baterias, ou sei lá, hoje eu vou fazer a base de violão pra essa música, pra depois eu poder gravar a bateria e os outros instrumentos em cima. Então foi uma coisa bem frenética, assim, o Gui ficava na sala de cima, que é a técnica, e eu ficava na de baixo, e ficava ali sozinho, meio pensando, tipo, caceta, tenho muita coisa pra gravar ainda, e eu vou gravar tudo sozinho, e eu não sei se vai dar certo ou não, mas foi realmente apostar minhas fichas na parada e rolou. No final, alguma coisa tinha que acontecer e aconteceu. Fiquei feliz que deu certo, assim. Então foi muito bacana também de estar ali meio aprendendo também um pouco sobre gravação, porque foi meu primeiro contato com o estúdio, de fato, assim. Então, de ver, assim, tipo, como o Gui microfonava violão, que tipo de microfones ele usava, onde da sala ele preferia gravar voz, onde ele preferia gravar bateria, como ele abafava as coisas. Então, e vendo isso, assim, e ver ele lá pilotando o computador, assim, que pra mim eu olhava aquilo e falava, tipo, nossa, o quê? Que ele usa o Pro Tools, eu não sou do Pro Tools. E aí, eu fiquei muito chocado, assim. Aprendi muita coisa técnica com ele, foi muito legal. Nossa, mas deve ser muito interessante essa experiência de... Putz, num primeiro álbum, dessas, talvez podemos dizer, essas primeiras composições de um momento mais estruturado, você entrar no estúdio e desbravar esse momento do estúdio sozinho e dessa elaboração solitária, no melhor sentido, né, da palavra. E conta um pouco mais sobre o processo de arranjo, como é que é esse... Porque você tem que ter uma organização mental um tanto trabalhada, né? Pra entender onde você vai colocar o quê e pensar qual linha. Conta um pouco desse... O que, que você já pensava antes, já, enfim, previa que você ia querer gravar, mas conta também, porque eu tenho certeza que na hora devem aparecer ideias e enfim, execuções espontâneas, né? Conta um pouco sobre isso. Total, acho que assim, tiveram músicas que eu já tinha muito a demo gravada e como eu queria instrumentar as coisas, então, sei lá, Distante foi uma delas, que era isso, eu gravei primeiro violão, daí depois eu gravei uma guia de voz, assim, pra dar a forma da música, aí fui gravando tecladinhos, gravei o piano, gravei um surdo, gravei o outro piano, fui assim, gravando cada uma das coisas que aparecem nela, né? E quando eu cheguei no estúdio era meio isso, eu já sabia o que eu tinha que gravar, as linhas de coro que eu ia gravar, e beleza, assim, o que a gente fez pra organizar as ideias foi pegar uma lousa magnética e fazer um tabelão, assim, que tinha na vertical, tinha todas as músicas do disco, e na horizontal todos os instrumentos, assim, então era literalmente uma tabelinha, e era ir ticando as coisas que a gente já tinha feito. Então, quando ticou tudo, foi lindo, assim, de acabar, assim, uau, acabou. Mas aí foi esse lance, tinha muito, assim, eu olhava pra aquela tabelinha, algumas músicas que eu pensava, cara, eu não sei que instrumentos vão ter nessa música. Então, sei lá, por exemplo, tiveram músicas como Esse Navio, que é a última música do disco, que a ideia era ter, assim, guitarra, né, tem uma guitarra de 12 cordas ali, e voz, mas no final ia entrar a bateria, ia rolar um arranjão, uma coisa maior, mas... Depois que eu gravei, eu falei, cara, tá do tamanho que tem que tá, eu não preciso gravar extra, assim. Tiveram músicas que eu achei que ia ser legal gravar umas guitarras em cima do violão, e depois voltei atrás, desisti, então teve muito isso do estúdio de testar também e ver, tipo, ah, isso aqui ficou legal, isso aqui não. Então algumas dobras de voz, assim, né, tipo, dobrar a voz é quando você grava a linha de voz e grava ela igualzinha em cima. E aí isso dá um contraste, assim, dá um timbre interessante. Então, de pegar algumas músicas que eu gravei ao vivo, assim, que eu gravei só voz e violão, tocando, assim, pra valer, e aí gravei uma dobrinha de voz depois, assim. Então, foram muitas coisas a se explorar, assim. E eu, com aquele carro entuchado de coisa, fui pra lá e deixei as coisas lá e baguncei ali a sala. Fiz um belo playground, assim. Fez um segundo quarto seu. Total. Pra essa nova etapa das canções. E Chico, como é que foi a parte da produção? Você tinha alguém que te ajudava nesses momentos de ponderar? Puxa, mas essa guitarra aqui, esse violão ali, uma dobra de voz aqui, outra colar? Então, justamente, né? Eu gravei o disco sozinho, mas eu não estava nem um pouco sozinho. Eu estava na boa presença de Gui Jesus Toledo, que é excepcional, um grande engenheiro de áudio, uma grande pessoa, um cara muito gente fina, muito cheio de ideias e, porra, trabalhar com ele profissionalmente, assim, foi muito interessante de ver que ele estava ali para me ajudar a amplificar o que eu queria fazer. Então, às vezes ele olhava também, me dava toques, assim, de tipo, putz, essa música, será que ela não começa, sei lá, não tem um começo meio parecido com a outra? Será que você já não entra cantando? Ou bota algum outro instrumento, assim? Então, e eu também falava pra ele, tipo, puta, o que você achou disso aqui? Tá afinado? Você acha que casou legal? E às vezes ele falava, cara, acho que dá pra testar uma outra coisa ainda pra ver se era realmente isso ou não. E a gente deixa essa faixa guardadinha aqui. Então o Gui foi essa segunda persona ali que tava comigo pra me ajudar, assim, porque eu tava completamente, assim, dentro desse universo, sozinho, pensando nas minhas coisas, não sei o quê, e foi muito bom ter um segundo ouvido pra me ajudar e pra me registrar, né, porque o Gui foi quem gravou tudo, e ele ficava na sala de cima, eu na de baixo, e ele ali gravando, então foi muito importante ter a presença dele ali, assim. Com certeza, eu imagino, ainda mais tratando-se do que a gente conversou antes dessa... As músicas com tanta introspecção, né? E você sozinho no estúdio deve ser ótimo ter um par de ouvidos com algum distanciamento, né? Total. É, e o Gui, ele super ouviu minhas demos, eu mostrei tudo pra ele, então ele já meio sabia como as coisas iam se encaminhar, assim. E aí ele já tem seu know-how de estúdio de muitos anos. Então foi... Assim, ele fez um registro muito preciso da coisa, eu achei isso muito bacana. E depois ele mixou, masterizou, então foi... A gente ficou bem grudadão, assim, por um tempo, e aí saía pra almoçar, dava aquelas pausas estratégicas no meio da gravação. E foi muito bom, assim, acho que a gente, os dois, em termos de personalidade, a gente é muito zen. Então a gente ia, gravava um negocinho, ficava tomando um sol no banco, tomava mais um cafezinho, aí saía pra almoçar com a Lulian, João Bagdade, que moravam lá na casa do Cano, na época. E era muito gostoso, assim, esses papos. Que aí tem isso, né? Tipo, hoje em dia eu ouço esse disco, e assim como eu ouço outros discos que me remetem a um momento da minha vida em que eu ouvi esse disco, e tenho uma memória afetiva, eu ouço meu próprio disco, e eu lembro desses momentos de estar no estúdio gravando, assim. Que foram muito marcantes, foram muito legais, assim, uma experiência muito boa. Poxa, isso é demais. E aí, Chico, eu queria... te perguntar, assim, sobre uma questão talvez um pouco mais específica, mas que é, como você sentiu a transformação dessas suas canções e composições, né, ao longo de todo esse processo do lançamento, da gravação do disco, né, desde da composição em si, dentro do quarto, até a ida para o estúdio e depois a recepção do público e os shows de lançamento. Eu acho que teve uma coisa que eu fui percebendo quando eu comecei a gravar em casa, assim, sozinho, que às vezes a gente tem aquela ideia que ela é perfeita, assim, tipo, você já idealizou a coisa perfeita, mas quando você vai gravar, ela tem suas imperfeições, assim, ela não é completamente real. Tipo, você consegue pegar da sua ideia e projetar ela de uma maneira coerente, mas nem sempre ela vai ficar tão perfeita que nem você imaginou. Mas é só o momento de tornar aquilo real já é muito bacana, assim. Então, de pegar as minhas músicas e, ao longo desse processo no estúdio, e vendo, tipo, cara, tá tomando corpo, assim. E achar isso muito legal. E chegar um momento em que eu tinha gravado tudo, e o Gui tava mixando, ele me mandava tudo, eu em casa, ouvindo no meu quarto, pensando, cara, agora veio o diabo, assim, o que eu vou fazer com isso? O que as pessoas vão achar disso? E de me sentir muito exposto, assim, de pensar, tipo, cara, ainda vai demorar pra eu lançar isso aqui, eu vou ter que ficar com esses demônios aqui pra mim, ouvindo, matutando, vendo se eu fiz uma boa escolha ou não. Então eu fiquei, depois da gravação, 9 meses com esse disco, gestando, caramba, né, esse disco como um bebê dentro do meu quarto e pensando, tipo, mostrando pra alguns amigos, assim, super tenso, tipo, e aí, cara, o que você achou, assim? Mas foi muito interessante, assim, depois quando soltou pro mundo, eu senti isso, tipo, nasceu e não é mais no meu ouvido que isso vai se ocupar, assim. Agora outras pessoas vão ouvir E aí eu quero muito ver o que, que elas vão achar, e, tipo, qual vai ser a impressão delas sobre isso, se elas curtiram, onde que elas ouvem, se é no carro, se é fazendo um jantar, sabe? Então, se é quando eu tava sozinho no quarto pensando. Então foi muito essa transformação de soltar realmente as minhas canções, assim, no mundo, e aos poucos ir fazendo show delas, e aí as pessoas já tendo uma referência, né, das músicas pelas gravações, assim, porque antes eu fazia os shows sem ter um disco lançado. Então também ganhou um novo molde pra eu pensar o show, assim, foi bem interessante. É, esse processo é muito interessante, né, do que o álbum, querendo ou não, ele é um quase como um descolamento do artista dele mesmo, né, assim, indo pro público, isso, pra introspecção do público, né, isso que você falou das memórias que você tem ouvindo um disco que você escutou muito numa determinada época, esse momento é bem curioso. E, bom, vamos escutar mais uma música, então, vamos escutar Um Astronauta, ou Astronauta, agora me fugiu. Um Astronauta. Um Astronauta, do primeiro álbum de Chico Bernardes. Vamos lá. Vivendo a vida. Essa foi Um Astronauta, do Chico Bernardes. Bom, Chico, agora estamos nos aproximando do fim, infelizmente, dessa conversa maravilhosa. E eu queria agora chegar no momento mais atual de Chico Bernardes e conversar sobre esse último single que você lançou agora dia 10, né, desse mês. Que dia 10. Em Meu Lugar, que ele foi totalmente produzido agora, durante a pandemia, com quarentena e distanciamento social. E tô extremamente curioso para ouvir de você sobre como foi esse processo e queria começar te perguntando se a composição também foi agora do período de pandemia. Cara, então, a composição e a gravação em si também, assim, os violões, foram os dois feitos antes da quarentena. Eu compus essa música no começo do ano, quando eu tava lá em Portugal. Eu tava indo no Porto, fiz um show num lugar lá que chama Maus Hábitos, que é meio no topo de um prédio, assim, um centrinho cultural. E foi uma galera no show, assim, tipo, tava bem cheio, foi super massa. E aí, acabou o show, as pessoas foram embora e eu ia dormir lá, que tinha, tipo, um quartinho reservado para os músicos. E aí, meus produtores foram dormir em outro lugar, então todo mundo foi embora. Os caras fecharam o bar, fecharam a casa, apagaram as luzes e sobrei eu lá, assim, num breu, assim, completamente escuro. Caramba. Tava frio, aí eu entrei no quartinho, tinha eu, minha mala e meus violões. Aí eu comecei a tocar, eu já tinha essa ideia dessa música, assim, violonisticamente. E aí eu comecei a escrever a letra, tomando um chope, lá no frio de Portugal. E aí saiu Em Meu Lugar, assim, foi essa coisa que eu tava realmente muito sozinho, mas vendo o quanto eu carrego das pessoas, assim, de falar, tipo, cara, aquele meu amigo ia adorar estar aqui agora, sabe? De ver aquela coisa também, a saudade dos amigos, da família. Saudade de estar perto de quem a gente gosta, assim. E ver que, ao mesmo tempo, quando a gente está longe, a gente carrega muito dessas pessoas, assim. E aí, muito louco que foi uma música que eu gravei no começo do ano, antes da quarentena. E gravei aqui em casa mesmo. Pensando, assim, que para um próximo disco, mas não sabia muito bem se ela ia entrar ou não. Ela tava meio de stand-by, assim. E aí, quando deu a quarentena, o Gui Jesus, ele teve essa ideia, essa proposta de unir pessoas do selo, né, do selo Risco, colegas de selo, pra fazerem trabalhos juntas, assim. E aí me veio essa ideia quando o Gui me falou que o meu parceiro era o Tuti, o Arthur Decloé. Tuti, que passou aqui pelo Feito Música. Um grande abraço Tucci. Pro Tuti, ele é demais. Grande baixista, arranjador. E aí eu falei pra ele que eu tinha essa música, e ele ouviu, gostou, falou, cara, muito massa. Acho que dá pra eu fazer uns arranjos em cima dela, de orquestra, assim, que vão dar uma encorpada no que a gente já tem. Que o que a gente já tinha era o violão definitivo, pra dar estrutura. E a voz eu regravei um pouco depois, assim. E foi muito legal, assim, que ele... Primeiro ele fez os arranjos, me mostrou com instrumentos virtuais, falou, tipo, cara, o que você acha? E eu achei muito bonito, e ele falou, tipo, bom, agora eu vou acionar meus contatos, tentar chamar amigos pra gravarem com a gente. Então, tem a Maria Beraldo gravando clarinete, clarone. Tem o Rafael Cesário, da orquestra. Agora eu não lembro, ele toca numa orquestra de cordas, de música de câmara, tocando cello. Tem o Felipe Pacheco Ventura, da banda Baleia, nos violinos. O Amílcar Rodrigues, nos trompetes. Então foi muito legal essa coisa de, pela primeira vez, ter essa música que é minha, que tem esse meu protagonismo, mas não fui eu que pintei as cores, assim. Foi bem bacana. Nossa, e aí é uma letra que também, tipo, no final das contas, chegou a quarentena, ela fala sobre isso, sobre um certo estar sozinho, um certo estar longe de quem a gente gosta, né? E nesse momento de isolamento social, foi super isso. Então muita gente me perguntou se eu tinha composto na quarentena ou não. E aí eu olhei meio tipo, cara, foi um presságio dessa coisa horrível que aconteceu. Não! Mas aí foi curioso reouvir com esse sentido de, puta, tá todo mundo separado agora. Mas tá todo mundo junto, a gente tá tentando Sim. conversar com as pessoas, ver tipo, cara, será que meu amigo tá bem? E falar com ele, sabe? Então, coisas assim da vida. Curioso, né? Porque também no momento da composição, você tava no... Nossa, no ponto mais oposto da quarentena, né? Em outro país, dormindo fora de casa, depois de fazer um show, tomando um chope. Então, e mesmo assim, a introspecção apareceu, né? E bem pingando curioso. De cama em cama, de cidade em cidade, assim. Foram, acho que, pelos meus cálculos, umas 15 camas diferentes. Caramba. Várias cidades, umas 13 cidades. Então é isso, foi muito louco que foi o único momento da viagem toda, assim, da turnê por Portugal, que eu realmente tava, assim, sentei na cama, relaxei um pouco, toquei um violão, assim, tipo, não imaginava que eu ia ter espaço pra fazer algo assim. E aí saiu essa música, assim. Demais, demais. Bom, então, antes da gente escutar Em Meu Lugar, pra finalizar, Chico, eu queria novamente te agradecer muito. Foi demais o papo. E pedir para você, finalizando, falar para o pessoal onde que te encontram, o que tá por vir de Chico Bernardes e, para fechar, um álbum de cabeceira seu. Bom, queria agradecer muito o convite. Muito legal estar aqui, muito foda. Um álbum de cabeceira, meu. Puta merda. É aquela coisa, né? Tá acabando o tempo e eu tenho que pensar no álbum de cabeceira. Não, mas fique tranquilo. Todo o tempo do mundo para responder. Bom, eu vou ter que jogar o Duncan Brown do Duncan Brown. Disco foda. Cabeceira demais. Pra sempre. Desde sempre pra sempre. Demais esse disco, demais. Duncan Brown de Duncan Brown, né? O álbum de cabeceira de Chico Bernardes. E Chico, bom, agora pra me despedir mais uma vez, muito obrigado. E obrigado. Ah, e respondendo sua pergunta, @ Chico Bernardes no Instagram. Esqueci, né? Vocês me encontram no @ Chico Bernardes no Instagram. Sigam. E quem não escutou o álbum, escute o álbum. O single vocês vão escutar daqui a pouco, mas enfim, colem no Chico, que ele é demais. Chico, muito obrigado, meu querido. E espero poder conversar com você outras vezes aqui no Feito Música, quando tiverem novos lançamentos.